Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós damos sequência ao assunto que vimos tratando desde a segunda-feira, que é transporte coletivo no Rio de Janeiro, transporte urbano de passageiros, vans, ônibus, trem, metrô, barcas, todo tipo de transporte, a mobilidade urbana compreendida aí de uma maneira mais abrangente, mais ampla. E nós vamos tratar hoje dessa questão, dando sequência ao programa que já começamos na segunda-feira e com a presença aqui no estúdio da Tereza Lobo, coordenadora do Movimento Rio Como Vamos, o Sebastião José da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do município aqui do Rio de Janeiro, e o Luiz Antônio Cossenza, que é engenheiro da Divisão Técnica de Transportes e Logística do Clube de Engenharia e também do Fórum de Mobilidade Urbana. Eu vou começar, até por uma questão de deferência de gênero, uma questão de respeito, com a Tereza, e também por precedência, porque ela chegou antes de vocês. Começar com a Tereza Lobo. Ah, não, é verdade. A Tereza está lembrando aqui que o Sebastião chegou antes. Quando o Sebastião chegou e já veio entrando como funcionário da rádio, já estava escondido dentro do estúdio. A Tereza fez um pit stop ali na redação, conversamos um pouco. Eu gostaria, Tereza, que você desse o pontapé inicial, né, no programa de hoje, porque o tema é bastante abrangente e grave no Rio de Janeiro. Então, Golo, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional e agradeço o convite para o Rio Como Vamos participar dessa discussão. E o Rio Como Vamos não tem novidade para dizer, porque o Rio vai mal em mobilidade urbana, né? Vai mal em mobilidade urbana, não é só o Rio Como Vamos que diz, é o Rio Como Vamos e a galera do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, a galera toda diz isso, né? E o Rio Como Vamos tem batalhado muito e tem discutido muito essa discussão e tem mostrado os números. Nós temos um conjunto de números que são bastante ilustrativos dessa situação terrível. É que mobilidade urbana, na verdade, não se restringe a trânsito e a transporte. Mobilidade urbana é uma questão que tem a ver com educação, tem a ver com saúde. Mobilidade urbana tem a ver com condições de trabalho. Mobilidade urbana tem a ver com conservação da cidade. Então, não é resolver problema de transporte e trânsito, não vai acabar com os problemas que estamos enfrentando de mobilidade urbana. A outra questão que o Rio Como Vamos tem chamado muita atenção é o fato de que há que ver as diferentes vozes. O que que diz o setor público com respeito a isso? O que que faz o setor público com respeito a isso? O que que dizem os números do setor público com respeito a isso? O que que diz a população? O que de alguma forma, como é que a população está se expressando? E o Rio Como Vamos tem os números das intervenções de governo e tem os números também, a percepção de como o cidadão está vendo e sentindo na pele o problema da mobilidade urbana. Eu gostaria de começar com uma provocação. Né? O que significa ter um número de infrações de trânsito na cidade que pula de 2008, de 850 mil em 2008 para 1 milhão e 300 em 2012? É alguma coisa que é bem ilustrativa do que está se falando. E a frota aumenta também, né? E a frota aumenta. O aumento da frota automóveis aumenta de 2008 de 1 milhão e 700 na cidade do Rio de Janeiro para 2 milhões em 2012. Isso não justificaria o aumento das infrações? Não, eu acho que dá uma pista, não justifica completamente. Há um problema comportamental rolando por aí. E aquilo que você quando falou se fala antes, de infração. Né? Você falou antes, quer dizer, essa questão da mobilidade urbana é muito mais abrangente. Tem uma coisa que vai além da frota, dessa quantidade absurda. As motos, elas pulam de 190 mil em 2008 para 250 mil em 2012. De 190 mil para 250 mil. É o maior crescimento. É um crescimento muito grande. Então, no total, levando em consideração veículos para passageiro e para carga, o pulo é de 2.100 em 2008 para 2.600. São 500 mil veículos. 2 milhões de... 2 milhões. Rolando na cidade. Uma coisa curiosa disso aí, quer dizer, já salta aos olhos, é que quando você falou da questão das motos, e me ocorreu logo aqui que muita gente tem carteira de moto, muita gente tem moto, a moto é o veículo mais acessível hoje e é o mais ágil no trânsito caótico que nós enfrentamos. E muita gente está dirigindo moto, pilotando moto por aí, não tem condições de estar pilotando moto, não sabe, não tem noções até de civilidade. Mas também muitos motoristas de carros também têm esse viés ou esse vício de origem na condução dos veículos e muito particularmente motoristas de coletivos, onde a gente vê que as relações do motorista com os passageiros é uma relação quase sempre conflituosa. Raramente você encontra, a ponto de quando você encontra, isso vira notícia, você encontra o motorista que é o motorista atencioso, é o motorista que desce, que ajuda, que para até para idoso no ônibus, no ponto, porque os idosos reclamam que ficam nos pontos e os motoristas passam batidos. Em resumo, parece que há um despreparo, Sebastião. Você que é sindicalista e é do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus aqui do Rio de Janeiro, o que é que você tem a dizer sobre essa questão? Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Tereza. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse programa com esse tema tão importante para a nossa cidade. Gostaria também de dizer que a gente tem uma experiência e a gente acompanha, porque eu sou vice-presidente do Sindicato dos Motoristas, mas sou o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tem, dos 21 sindicatos de motoristas do Estado do Rio de Janeiro, 19 são filiados à minha central sindical. A nível nacional, dos 348 sindicatos de transporte urbano de passageiro e carga no Brasil, 89% são filiados à nossa central. Então, nós temos uma experiência vasta nesse segmento a nível nacional. E posso dizer que não é uma particularidade do Rio de Janeiro esses problemas. Infelizmente. Infelizmente, é uma questão nacional. O Rio de Janeiro está com uma visibilidade muito maior agora, em função dos eventos que se aproximam, das Olimpíadas, da Jornada da Juventude Católica, que se inicia agora. E tivemos um fato, que eu diria uma tragédia, que foi esse acidente no início de abril envolvendo o ônibus da Paranapuã ali no viaduto de Bom Sucesso. Mas, Tereza, eu só aqui respondendo a sua provocação, eu acho que a gente precisa primeiro levar em consideração de que o problema da violência no trânsito no Brasil já tem sido tema discutido a nível mundial, tamanho a agressividade e a quantidade de vidas que são ceifadas no trânsito no Brasil. Seja por acidente e até um índice muito alto de mortes por discussões. A pessoa bate no carro do outro, o cara desce com o revólver e dá um tiro no outro que bateu. Está cansado de acontecer isso. Nós que somos operador desse segmento do transporte urbano, a exposição dos profissionais são muito maior, porque eles estão ali no dia a dia com uma jornada... Eu diria hoje, sem medo de errar, que a gente vive um momento de ilegalidade no transporte público do Rio de Janeiro. Ilegalidade no que diz respeito à legislação trabalhista, ilegalidade no que diz respeito ao Código Brasileiro de Trânsito. Os nossos profissionais hoje trabalham uma jornada acima do permitido por lei, que é 7 horas com no máximo 2 horas extras em caso de necessidade. A média hoje trabalhada pelos motoristas de ônibus e cobradores do Rio de Janeiro é de 13 horas, de 12 a 13 horas dia. Isso é desumano, isso leva o trabalhador ao estresse e com certeza aumenta o índice de acidente. E o sindicato denuncia isso? Nós tivemos no trabalho, alguma coisa assim? Nós tivemos, nós temos inquérito civil público correndo hoje no Ministério Público do Trabalho. Nós fizemos 5 paralisações por empresa antes da greve geral do dia 1º de março, que não foi só por aumento de salário, a greve foi também por condições de trabalho. E a gente conseguiu, pelo menos, pautar hoje na mídia o descumprimento do Código Brasileiro de Trânsito no que diz respeito ao exercício da dupla função, que não é também uma particularidade só do Rio de Janeiro, que na época, quando isso iniciou lá no ano de 2000, os empregadores disseram que era para a sobrevivência do sistema em função da invasão de Kombi e van no transporte público da cidade. Hoje isso não se justifica mais, porque o prefeito acaba de tirar aí de várias regiões da cidade as vans. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que o Código Brasileiro de Trânsito proíbe que o motorista exerça nada que não seja direcionado à segurança do trânsito. Eu não posso admitir que o motorista que dirige um ônibus hoje na cidade do Rio de Janeiro, que para em todos os pontos, que sobe e desce passageiro, que faz a cobrança da tarifa, foi vendido para a população a acessibilidade, a Tereza conhece muito bem isso, quase todos os ônibus da cidade têm acessibilidade. Imagina você, como um cadeirante... O que é acessibilidade para cadeirante? É para cadeirante. Imagina você, Golo, imagina você um motorista que tem que sair do volante, parar na Rio Branco, por exemplo, descer do ônibus, ir lá na porta traseira, abaixar o equipamento para que o cadeirante possa entrar, ele vai, sobe com o cadeirante, vai lá, bota o cinto de segurança no cadeirante, depois ele volta para dirigir o ônibus. Essa é a acessibilidade que está sendo colocada à disposição da população, escravizando o profissional, sem levar em consideração a segurança no trânsito. Primeiro, a questão dos engarrafamentos, que já retarda as viagens, e ainda o motorista tem que retardar muito mais quando ele exerce a dupla função. E qual é a solução que o sindicato vê? Botar uma pessoa para ajudar nessa questão de acesso do cadeirante? Não, primeiro, que a figura do cobrador, que muitas vezes é visto como aquele que vai apenas receber o dinheiro, e não é verdade isso. O cobrador, ele é um auxiliar do motorista. Um passageiro que quer saber quanto tempo o ônibus leva de determinado lugar a determinado lugar, se tem um cobrador, ele vai perguntar ao cobrador. Se é um idoso que precisa da ajuda para entrar no veículo, sentar, se tem um cobrador, o cobrador vai fazer esse papel. Sem o cobrador, tudo isso fica em cima do motorista. E a gente sabe que a lei diz que tem lá uma plaquinha, fale o motorista somente o indispensável. Me parece uma incoerência a gente estar hoje numa cidade que vai sediar os principais eventos daqui a poucos dias, vivendo esse drama no transporte público. Ô Cossenza, você que foi o último a chegar aqui, porque já chegou reclamando, disse que estava vindo do Jacarepaguá e que levou... saiu de Jacarepaguá, depois tomou café da manhã, veio correndo, desceu no centro da cidade, gastou 35 minutos para chegar aqui mesmo no centro da cidade, para o centro da cidade. Como é que você vê essa questão? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer aí em nome do Clube de Engenharia e até do CREA, onde eu atualmente sou lá o vice-presidente. E lá no CREA, eu quero começar numa parte que o João Carlos colocou aqui, que é a questão dos motoristas. Os motoristas trabalham num estresse, aí eu vou defender os motoristas, num estresse sem tamanho. Não é fácil nesse trânsito do Rio você trabalhar mais de 8 horas, como eles trabalham aí, nesse trânsito que mata no Brasil a mesma quantidade de pessoas que matou o jato da Gol. E ninguém fala nisso. É mais de 150 pessoas por dia mortas no trânsito, nas estradas e nas cidades do Rio de Janeiro. E ele colocou esse ponto muito bem. Isso é são um dado. 150 mortes são mais diárias. Média diária onde, no Brasil. Onde todo. Que a gente tem esse dado? Ah, isso é dado, isso? Inclusive, do próprio Ministério de Transporte tem esses dados. Isso é um dado alarmante que as pessoas, agora, infelizmente... Cossenza, se você puder, eu só interrompi para dizer que no Rio de Janeiro são cerca de 700 pessoas em 2011 e 2012, são quase, vítimas fatais. São quase 60 é? Pessoas por só no Rio por de mês, Janeiro. Em dois anos. Né? Isso. Então, é alarmante. 700 em 2011 e cerca de 700. Ah, ou seja, o número se mantém constante. O que é duas por dia, praticamente. É. Isso é um dado que, se a gente olhar para o Brasil inteiro, isso é um dado que está na internet, quem procurar aí, em torno de uma média de 140, 150 por dia. Isso é extremamente preocupante. A carga horária que ele foi colocada aqui, e aí me preocupa, porque eu estava vindo hoje de carro, vejo no ônibus, aquele bus door, né, na traseira do ônibus, contratamos motorista, damos treinamento, você já entra, em vez de entrar no sênior, já entra no pleno, contratação imediata... O que é isso? O que, que é isso, entrar no sênior e entrar no pleno? O que, que é isso? É, deve ser ganhar um pouquinho mais, deve ser aquele que tem que mais significa experiência. Isso, não, é porque um motorista sem experiência, que nunca dirigiu um ônibus no estado do Rio de Janeiro, ele precisa ter um treinamento específico. E ele é o quê? Ele é sênior? E aí ele inicia como motorista de micrão, era um antigo motorista sênior, com um salário um pouco menor. Então, eles colocam esse anúncio porque, na verdade, por R$ 1.500, porque, na verdade, esse motorista que dirigia e cobrava até a greve do dia 1º, ele ganhava R$ 1.055 por mês. Por isso que está faltando profissional, porque não tem salário. Essa categoria, por incrível que pareça, é uma categoria que adquire as doenças ocupacionais com menos de 10 anos de exercício da profissão, doenças como coluna, problema de hemorroide, problemas do estresse, problema de coração, com menos de 10 anos, essa categoria já está doente. O índice hoje nosso é o triplo do trabalhador normal, de trabalhadores desse segmento que estão hoje encostados por benefício por diversas doenças ocupacionais. E essa categoria não tem um plano de saúde. Essa categoria trabalha 12 horas por dia, não tem um tique alimentação. Vejam vocês, não tem um tique alimentação. Não tem o café da manhã, o cara sai de casa às 3 horas da manhã para pegar um ônibus às 5. Essa hora pode estar dirigindo aqui na cidade do Rio de Janeiro com fome, podendo até passar mal no volante, porque não tem um pão com manteiga na hora que ele chega na garagem pegar o carro. Se ele não tiver, quem ganha mil e poucos reais, talvez não tenha 5, 10 reais para tomar um bom café da manhã os patrões, durante o dia. Não tem. O que os patrões alegam, até nessas negociações de movimento de greve, a gente vê isso, é que eles dão uma cesta básica, uma meia cesta básica, uma coisa assim. Mas você tem razão quando diz que qualquer trabalhador tem o auxílio alimentação, não precisa estar trabalhando em condições como motorista de ônibus, por exemplo, que é uma condição completamente adversa, até porque não tem horário para almoço, não tem horário para essas coisas. Mas do outro lado da história, a gente vê que há... o que parece haver é um despreparo muito grande. A pessoa sabe dirigir caminhão, sabe dirigir um carro daquele tamanho, então ele é motorista de ônibus. O sujeito é trocador, o que, que ele precisa para ser trocador? Ele não precisa de nada, só fazer troco, olhar, saber de identificar as moedas e as notas. Como é que é isso que eu acho? Que eu queria passar um pouquinho, antes, Cossenza, de você continuar, a palavra para o João Carlos Teixeira, que chegou agora, que é procurador regional do trabalho aqui no Rio de Janeiro. E que até sabe bem dessa história da função dupla a qual se referiu o Sebastião ainda há pouco. E eu gostaria de que você fizesse a sua inauguração aqui nesse debate, até falando de uma questão que me chama a atenção, que nos países em geral, e não são países mais desenvolvidos, países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil, ou até mais atrasados economicamente que o Brasil, o motorista não mexe com dinheiro e os ônibus não têm trocador. Você compra a passagem, uma fichinha, você compra na banca de jornal, ou no quiosque, ou no comércio estabelecido. Na rua, você já entra no ônibus com a passagem. Né? Você só tem que botar na maquininha e passar na catraca e fim de papo. Aqui que tem esse problema do motorista ter que fazer o troco, porque o motorista está acumulando a função do trocador, que já é uma coisa anacrônica, velha, defasada, que é para empregar também nesse caso aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, João Carlos. Bom dia a todos, primeiramente, bom dia ouvintes. O Ministério Público tem um inquérito que trata dessa matéria, né? E um inquérito que já tem algum tempo, mas que somente recentemente passou a minha responsabilidade, em 2011, quando verifiquei que havia uma disputa sindical entre os sindicatos e eu estava justamente aguardando uma posição do sindicato, né, que recentemente adquiriu a representatividade dos trabalhadores em transportes coletivos. E fiquei feliz em ver a norma coletiva que não mais previu o tal motorista júnior com a função expressa de dirigir e cobrar. Tá? E isso merece até elogios à função do sindicato, além de ter havido uma substancial reajuste salarial para esse tipo de motorista, que cuja diferença salarial entre motorista de é motorista júnior, né? É, motorista júnior, que já não, essa função já não é mais dita. No caso da carreira de motorista, parece que é uma inversão. O motorista sênior é menos que o motorista júnior? Não. É isso? Não. Como não. É que é, então, não. Sebastião? A figura do motorista júnior que existia na convenção anterior, ela se extinguiu nessa nova convenção, e a previsão é de um motorista de micro e do micrão, que é aquele profissional que não tem experiência, que foi reciclado pela empresa, pelo Sistema S, está ingressando no mercado e ele começa nessa função. Depois ele vai ser promovido a motorista sênior. E a gente tem agora uma nova categoria em função da criação dos BRTs, que são os motoristas de articulado e biarticulado, que ganham um pouquinho mais. Então nós temos hoje três níveis de salário: o salário do motorista iniciante, o salário do motorista profissional regular e o salário do motorista que opera os BRTs, que são onde articulados e biarticulados. Certo. Então continua, João Carlos. Era só para fazer essa explicação para o ouvinte aqui, que está acompanhando, não conhece essa nomenclatura, né? Sim, então, objetivando, o Ministério Público sempre se posicionou contra a dupla função. Tá? Isso iniciou lá pelos idos de 2003, a primeira norma coletiva que previu essa dupla função. Lendo as atas, verifiquei que havia uma preocupação da categoria de trabalhadores, inclusive no que diz respeito à concorrência das vans e tal. Isso foi um dos motivos que essa... acabou o sindicato concordando de certa forma, né, ou de forma tácita, ou autorizar com relação com essa situação. E o motorista júnior só trouxe problemas. Tanto para o trabalhador, uma exploração de mão de obra barata, porque o salário era 40% inferior ao do motorista comum, né? O motorista normal. Que já não ganha muito. Pois é, que já não ganha muito. Então era uma exploração, uma condição de trabalho muito ruim. Tá? As condições de trabalho nas empresas em geral são ruins. Tá? Excesso de jornada, descontos abusivos, uma série de irregularidades. Tá? E o que na minha pesquisa, quer dizer, o que a gente verifica é que a função do trocador, ela está segurada nos ônibus de duas portas. O que também está sendo descumprido pelas empresas. Tá? Mesmo os ônibus de duas portas estão com o motorista efetuando as duas funções. Tá? Mas o que, com relação à bilhetagem eletrônica, o Ministério Público não é contra a bilhetagem eletrônica. Nós também não, tá? Somos, temos proposta. Agora, o que o Ministério Público espera é que, como você mesmo falou, essa questão da cobrança, isso existe nos países de lá fora, não existe mais esse tipo de cobrança. Motorista não trabalha com dinheiro. Não mexe com dinheiro, Dinheiro. Motorista não tem que mexer com dinheiro. O que o Ministério Público defende, aí tem que ver a posição dos trabalhadores, da empresa, é que se efetivamente se colocar apenas o motorista para efetuar a direção sem o auxílio de um cobrador, não pode haver cobrança de passagem no ato. Uhum. A passagem, o bilhete tem que ser comprado antes. Na rua. Com cartão magnético. A Fetransporte tem a obrigação de fornecer os bilhetes, né? Os bilhetes eletrônicos. Isso é uma obrigação legal. Tá? E vai ser vendido aí. Jornais, jornaleiro, bancas de jornais, né? Farmácia, pontos. E onde o cidadão, já sabendo que não o motorista não aceita dinheiro, já vai comprar sua passagem antes. A população vai se preparar para isso. João Carlos, isso é lógico, isso parece que é lógico. Agora eu queria puxar um pouco para você, Tereza, e para o Luiz Antônio Cossenza, que são, afinal, da mobilidade urbana, porque um cenário como esse que nós estamos vendo aqui, o João Carlos e o Sebastião falando, é um cenário tão precário, é uma situação tão é tão pouco profissional isso aí, tão pouco desenvolvida, que eu fico pensando como é que a gente fala de mobilidade urbana no, quando o conceito de mobilidade urbana entra com muito mais abrangência, com saúde, com educação, com tudo mais. É, como é que a gente vai coordenar essas duas coisas? Como é que vocês veem isso? Deixa eu dar até uma... Na realidade, o que está acontecendo? É, as pessoas, por pressa de inaugurar certas obras, está aí o caso do BRT, que já fez algumas vítimas, né? Agora se fala em fazer BRT na Avenida Brasil. Avenida Brasil vai dar um ônibus, na hora de pico, vai dar um ônibus a cada 20 segundos. Por que se não se pensa numa solução definitiva? Ali não é para fazer BRT. Cada meio de transporte tem sua capacidade. A capacidade da Avenida Brasil não é para sobre rodas. Ali tinha que ser metrô. Aí insiste porque tem que inaugurar antes da Copa, tem que inaugurar antes da Olimpíada, e se insiste num sistema que já sabe que já nasce ultrapassado. Né? Não dá para se entender uma cidade como Rio de Janeiro, engarrafada no Rio de Janeiro, onde 90% da ponte Rio-Niterói, dos carros de ônibus que vêm lá de Niterói, viram em direção ao centro da cidade. Você nunca vai acabar esse engarrafamento. Aí diz que é caro fazer o metrô até a Carioca. É caro, mas é mais barato do que o metrô da linha 4. Se arranjou... Metrô aonde? Que vem de Guaxindiu, lá de São Gonçalo, foi autorizado a fazer até Arariboia. E Arariboia, quando chegar 3 trens do metrô aí, eu vejo essa notícia aqui, como é que as barcas vão trazer esse povo para o Rio de Janeiro. É, quando o projeto integral era trazer por baixo d'água, na parte mais estreita da Baía de Guanabara, que são 5 quilômetros, integrar aqui, que já está preparada a Carioca. É caro, mas é mais barato atravessar a Bahia do que fazer a da linha 4. Se arrumou dinheiro para fazer a linha 4 da Barra da Tijuca, por que que não se arranja também para fazer a solução para o centro do Rio de Janeiro? Sim. Entendeu? E eu acho absolutamente justificada a centralidade que nessa discussão foi dada, está sendo dada, à questão dos trabalhadores de transporte coletivo. É evidente que essa é uma centralidade absolutamente justificada. O Sebastião deu todas as evidências, né? O excessivo horário de trabalho, etc. e tal. Só que eu acho que tem que olhar para outras coisas. Eu acho que isso tem que estar na ordem do dia, sempre, nenhuma dúvida com respeito a isso. Agora, não são só motoristas de ônibus que estão trafegando pela cidade. É. Tem um outro conjunto de motoristas que também há que levar em consideração. E aí eu queria falar o que eu chamei da voz da população. O que é que a população está falando isso? A pesquisa do Rio Como Vamos, ano passado, fez uma pergunta: para melhorar a qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro, que é o que a gente quer com mobilidade, uma melhor mobilidade, não? Para melhorar a qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro, quais são as questões mais importantes? Aí apareceu aquelas que a gente já espera: segurança, saúde, a educação, e o transporte e o trânsito apareceu direto. Aí uma outra pesquisa, uma outra pergunta, diz assim: além de português, matemática, história, geografia, o que vocês acham que precisava... O que a população... Isso aí que foi a população respondendo. O que vocês acham que precisava ser também trabalhado com crianças e jovens dentro da escola? Quem quer apostar? Educação no trânsito. Civilidade no trânsito. Olha a palavra que foi. Civilidade no trânsito. Não é? E isso não se restringe a camada dos motoristas, trocadores, sei lá eu. Tem aí muita gente que teria que botar a carapuça desse tipo de questão. É? Agora, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que tem a ver com mobilidade, e aqui já foi falado da acessibilidade. A questão dos deficientes, ok, de que adianta me dizer que a frota está com... 80% da frota está com os dispositivos necessários à acessibilidade. Se não há treinamento para os motoristas, se não lhes dão condições adequadas de trabalhar esse equipamento. A acessibilidade é dramática na cidade. É porque quando o Sebastião falou, Tereza, só dessa questão, ele falou do ponto de vista, nem era a acessibilidade, entrou aí como pretexto, né? Porque, na verdade, era porque o motorista tinha que descer, parar o ônibus, descer, ajudar o cadeirante a subir, embarcar o cadeirante, botar o cinto de segurança. Em resumo, engarrafava o trânsito, atrapalhava. Agora, a gente tem que considerar que não tem um cadeirante em cada ponto. Nem na Avenida Rio Branco, nem em nenhum lugar. Eu, por exemplo, pego ônibus todo dia, ando por aqui, pego ônibus em vários lugares da cidade, raramente vejo um cadeirante. Quem sabe desistir. Tem 6 meses que eu vi um e aquele sistema não funcionou. Porque as pessoas não fazem manutenção. Porque não usam, né? E não faz manutenção porque não usam. É a história do metrô, daquele elevadorzinho do metrô ali. E outra coisa, a última vez que eu vi motorista descer, desembarcar para ajudar passageiro, não era cadeirante. Era um passageiro que tinha dificuldade para subir, era idoso e era deficiente. Isso também tem a ver com a acessibilidade. O motorista desceu e ajudou, e foi uma coisa rápida. Agora, eu acho que a questão, Tereza, e vocês todos em geral, é a questão multidisciplinar. A gente precisa, quando você fala da civilidade do trânsito, você vê o seguinte: cada carro tem uma pessoa, um passageiro. E os carros cabem 4 pessoas dentro, mas você olha no engarrafamento, a grande maioria dos carros tem uma pessoa dentro. Quer dizer, como é que você vai conseguir levar essa pessoa, ter um trânsito fluindo, se você tem esse nível de ocupação de veículos, né? Quer dizer, uma coisa que eu vejo muito repetirem aqui, país desenvolvido não é o país em que o rico, em que todo mundo tem carro, mas é onde o rico usa o transporte coletivo. Isso pode ser uma verdade. Golo, atenção. 50% da população usa ônibus. Hã? Só 50%? Só 50% da população. Tem 20% da população que anda a pé. A pé mesmo. A pé. Isso parece que vai para o trabalho, que vai para a escola, por que falta vai. De, por falta de dinheiro para pagar. Não, porque mora longe. Porque não mora tão, porque não mora tão longe. Mas o que mostra que tem alguma coisa que vai além, outra vez, do transporte e do trânsito, que é uma coisa chamada conservação da cidade. Como é que estão as calçadas? Como é que estão as vias? Os buracos? Então, são questões que estão correlacionadas de alguma forma, que complicam essa questão da mobilidade. É claro que na pesquisa também se perguntou qual é a opinião da população sobre o transporte público. Foi a pior possível. De 2008 a 2011, 3 versões dessa pesquisa, essa opinião só piora. E a população é bastante coerente e consistente com o que está acontecendo, né? Por que que são ruins? Por que que a opinião é ruim? Ah, porque a superlotação... Superlotação não é só nos ônibus. Nós temos superlotação em metrô. A demora no intervalo. Demora no intervalo, às vezes, não é só no ônibus. Há outros meios de transporte que apresentam esse tipo de problema. O que é pior no trânsito? Comportamento dos motoristas. Essa é a opinião da população. Agora, como se fossem os outros, né? Como se não fossem eles que também claro, estivessem dirigindo. Claro, porque todo mundo fala do plano ideal, né? Todo mundo é cidadão, então, todo mundo paga imposto, todo mundo é educado. Falta de respeito às leis, falta de espaço. Só vai mudar. Eu gostaria de fazer uma colocação. É que, infelizmente, eu estava vendo alguns dados sobre a cidade do Rio de Janeiro e a informação de que são 9 mil coletivos, cerca de 9 mil coletivos na cidade do Rio de Janeiro, 47 empresas operando. E o que a gente vê é que a cidade do Rio de Janeiro está refém do transporte coletivo urbano. Tá? E transporte coletivo urbano nunca foi transporte de massa. Tá? Então, o país fez uma escolha equivocada. O país fez uma escolha equivocada no que diz respeito à mobilidade das pessoas, porque o correto seria investir em transporte ferroviário. Nós temos aqui uma Baía de Guanabara que também poderia ser muito, muito mais bem utilizada, né, para esse tipo de transporte. Né? A cidade fica refém do transporte coletivo e nenhuma medida se toma. Os projetos que vão possibilitar, como foi citada aqui a questão da linha 4, né? Que é de Itaboraí, não é isso? É linha 3? Linha 4 é da... Não, linha 3, de Itaboraí para o Rio de Janeiro, quer dizer, não saiu do papel. Isso representaria um desafogo muito grande na ponte Rio-Niterói e facilitaria muito a mobilidade das pessoas para o Rio de Janeiro. Né? Então, mas esses projetos não saem do papel. Parece que há um bloqueio no que diz respeito aos investimentos que vão atender interesses contrários às empresas de ônibus, por exemplo. Eu queria, antes de falar aqui, responder ao procurador, eu queria falar com a Tereza aqui. Primeiro que eu acho, concordo plenamente com a sua exposição aqui com relação, vamos chamar de violência no trânsito, que é isso que acontece mesmo. E os motoristas, evidente, como os atores principais, estão envolvidos. Eu queria chamar a atenção o seguinte, o transporte público, já está o nome do transporte público, nós, operadores desse transporte, nós somos servidor público terceirizado, costumo dizer isso, porque nós exercemos uma profissão de utilidade pública, um serviço de utilidade pública, tratado na lei, até na lei de greve, como serviços essenciais. Na verdade, a gente vê hoje no Rio de Janeiro um canteiro de obra, se transformou a cidade num canteiro de obra, se vê investimento em equipamento e etc, mas não tem investimento em pessoal. Salário ruim, condições de trabalho péssimas. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, se a gente não pegar, por mais que nós somos apenas uma ponta desse sistema, mas é o principal, porque nós é que operamos o sistema. Então, se não houver respeito, por exemplo, eu fui questionado num programa, outro programa que eu participei, assim, mas olha, Sebastião, os passageiros reclamam que os motoristas andam muito. Eu digo, dirigi muito e eu andava um pouquinho e as pessoas me esperavam. O meu carro já saiu do ponto lotado, porque os outros eram deitão e quando eles pegavam o carro dos outros que é mais devagar, eles reclamavam. Então essa reclamação não é só do que anda, é do que vai devagar também. Porque o cara quer chegar no serviço, vai, não, mas esse cara está deitando, vou chegar atrasado, o motorista. Então, essa questão da relação nossa com o usuário, ela tem atrito em todas as circunstâncias. É inerente à forma do motorista dirigir. Evidente que quando se fala do excesso de velocidade é porque você está dirigindo fora da lei, vamos dizer assim, irregularmente. É uma coisa. A outra questão que eu acho muito, muito importante aqui, eu aproveitar a presença do procurador João Carlos Teixeira, a gente sabe do esforço que ele tem feito nos últimos anos. Eu sei que ele não encontrou parceria no outro sindicato, mas com esse sindicato aqui o senhor pode contar que nós temos uma proposta para resolver essa questão, que eu acho que é uma questão, eu volto a afirmar aqui, nós estamos atuando à margem da lei, no que diz respeito à jornada e que nos respeita ao Código Brasileiro de Trânsito. Eu concordo que nós também não somos contra, viu, procurador? Nós também não somos contra a automação do sistema. O que nós entendemos é que tem que haver uma transição, e uma transição com segurança para nós, operadores do sistema, para os nossos usuários e para aquelas pessoas que estão trafegando na via pública. Nós temos que pensar primeiro na segurança. Está se pensando aqui na sobrevivência das empresas de ônibus, no lucro das empresas de ônibus, e o prefeito instalando pardal para arrecadar. Que vai na prefeitura ver hoje quanto arrecada, e se ele cumpre o Código Brasileiro de Trânsito, que é reinvestir parte dessa arrecadação na educação dos motoristas. Então já... Sejam nós ou sejam os motoristas particulares. Parte dessa receita, a previsão do Código Brasileiro de Trânsito, que parte dessa receita o poder público tem que investir em segurança, em educação no trânsito. Então, recurso tem, está sendo desviado. Então, vamos aqui tocar na ferida. Está se descumprindo em vários aspectos essa questão. Procurador, só para concluir essa questão aqui da bilhetagem. O que nós defendemos, e nós apresentamos essa proposta aos empregadores, não tivemos êxito. Tá certo? Porque até o tribunal diz assim, o mundo inteiro o motorista não tem cobrador. O Código Brasileiro de Trânsito é diferente dos outros códigos. O trânsito na Europa não é igual ao trânsito do Rio de Janeiro. Então não dá para comparar assim. O motorista na Europa ganha 3 mil dólares. Não ganha aqui, mil dólares, que é o que ganha no Brasil. Então vamos primeiro separar o jogo do trigo. Agora, o que nós defendemos é uma transição. Nós temos algumas linhas aqui no centro da cidade, o Golo, que é um verdadeiro absurdo. Nós temos uma linha que eu tive a oportunidade de contar, ela tem entre a ida e a volta 718 pontos. É o que a gente chama de linha de pinga-pinga. Então esse motorista para subir e descer passageiro em todos os pontos. Uma linha dessa, até que a automação ultrapasse os 80%, é uma insegurança, é uma insensatez retirar o cobrador. Isso é o C10? É o 10? Tem o C10, tem o 918, 651. Nós temos aí umas 30 linhas. Porque o 10 não tem trocador. Não tem trocador. Uhum. E uma linha em Santa Teresa, que é um lugar perigoso igual aqui. Também, 214, que são micro-ônibus, que é um absurdo, né? Exatamente. frente. Por quê? Porque o ônibus é pequeno. É. Mas acontece que ele para em todos os pontos. Uma porta, né? Não, ele tem duas portas. Agora, nós temos algumas linhas que a bilhetagem ultrapassando os 80%, nós entendemos que é possível até que se tenha 100%, que é a proposta do Ministério Público de automação do sistema, que em algumas linhas a gente já possa discutir o motorista ficar sozinho. Mas nessas linhas que ele tem que parar e que sobe e desce passageiro em todos os pontos, ele não deve fazer a dupla função. Então, nós temos uma proposta de fazer uma transição até que a automação seja implantada. Como é que é essa transição? Colocar os cobradores nas linhas onde a bilhetagem esteja abaixo de 80%, que a bilhetagem hoje eles falam que está 50%. Sei. Tá certo? Então, dependendo da linha, é um absurdo o cara fazer, cobrar 50% dos passageiros que entram no carro. Agora, se já tem 80%, 70%, 80%, aí tudo bem. A gente quer até discutir que o motorista receba um prolabore a mais para cobrar esses 20%. Mas até chegar a 80% da automação, nós defendemos que tem que ter o cobrador. Agora, uma coisa que vocês todos falaram aqui, que eu acho que a gente precisava aprofundar, já que a gente está caminhando para o fim do programa, é que há uma relação promíscua que permeia toda essa opção rodoviarista do transporte coletivo, que não é um transporte de massa, como bem enfatizou o João Carlos Teixeira. E essa questão que você falou, Sebastião, do motorista e o trocador, eles, na verdade, eles são servidores públicos, porque eles estão trabalhando para uma empresa concessionária de um serviço público que é por edital que ela está ali explorando. E, na verdade, a gente tem uma relação muito promíscua com o poder que impede qualquer solução como essa do metrô. Parecem soluções óbvias, mas elas esbarram dos interesses maiores, não é não, Conselho? Mas olha só, primeiro, se quiser acabar com os tags do motorista, é só melhorar o trânsito. Com certeza não vai ter esse problema. Eu acho que tem que solucionar esse problema. O procurador aqui comentou um fato das empresas de ônibus. Por exemplo, a barca de São Gonçalo, a Praça 15, está na concessão e nunca foi colocada. Por que não foi colocada? Primeiro, que a empresa que controlava as barcas era a mesma da empresa de ônibus que vinha para o Rio de Janeiro. Agora modificou. A empresa controladora das barcas é a mesma que controla o pedágio da ponte Rio-Niterói. Então, qual é o interesse de colocar a barca de São Gonçalo para aqui? Não tem. De qualquer maneira, eles vão arrecadar uma solução relativamente, ele colocou muito bem, procurador, que não é cara, é desassorear um pouquinho lá em São Gonçalo, resolvi esse problema, as pessoas vinham com facilidade para o Rio de Janeiro, não precisando enfrentar a ponte, que a partir das 4 horas ninguém anda. Ninguém anda na ponte. Né? E essa questão, eu até queria saber do Sebastião aqui, que tem uma questão que a gente vê muita reportagem, que é o responsável por 80%. Nós lá no CREA analisamos vários acidentes do ano passado. 90% deles um fato em comum, que é a falta de manutenção. A gente vê várias vezes, é outro problema. Eu acho que um programa desse tinha que ter 5 horas no mínimo para a gente voltar. A manutenção é uma coisa muito séria. E essa questão da acessibilidade, por que que não se coloca piso baixo, como em qualquer país no mundo se coloca piso baixo, que não precisa daquele equipamento de subir e descer, que várias vezes dão problema porque usa-se pouco e não se faz manutenção devida, não se faz nem no motor do ônibus, quanto mais naquela que vai atender só o cadeirante. Mas aí também a calçada tem que ser... O equipamento urbano também tem que estar compatível. Exatamente, a solução, ela colocou muito bem, a questão urbana tem que solucionar, você não anda... Nós fizemos um trabalho desse lá no CRED, visitar a questão das calçadas. A calçada do Rio foi considerada a segunda pior, eu acho, do Brasil. Do Brasil? Você não anda 50 metros numa calçada sem ter que entrar na rua. Nós fizemos lá numa. Não fizemos lugar longe, não. Aqui na 24 de maio. Você não anda 50 metros sem ter que ir com um cadeirante para a rua. Não, isso a gente vê na televisão o tempo todo, né? Não é cadeirante, é carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Não precisa ser só cadeirante. Não. Aliás, o cadeirante é até exceção. Cadeirante grávidas, que as pessoas entenderem a dificuldade que se tem. Então, eu acho que essa questão, o procurador tocou muito bem essa questão dos ônibus. Os ônibus são necessários, a cidade precisa dos ônibus. Agora, não dá para enfrentar um ônibus, para ir engarrafado no ônibus, a pessoa vem no seu carro hoje, sozinho, como você colocou, que ele vem no ar-condicionado, vem vendo, escutando rádio ou até vendo televisão hoje em dia. Então, ele prefere ficar engarrafado no seu carro do que dentro do ônibus. Então esse é o grande problema. Enquanto ele não tiver um transporte público de qualidade, ele vai ele prefere ficar no seu carro. É, nós acabamos de ver o anúncio do aumento da passagem a partir de 1º de junho. Né? Acabamos de ver o anúncio do aumento da passagem, que já deveria ter acontecido no 1º de janeiro, no começo do ano, e que foi adiado até por injunções do governo federal também, interesses do governo federal. Agora, de qualquer maneira, os motoristas então receberão um aumento de salário compatível com esse aumento da passagem, do preço da passagem, Sebastião? Não há vinculação na negociação coletiva, não há vinculação da passagem com o aumento de salário. O que nós pedimos foi um reajuste que entendemos que é de mercado, e nós não conseguimos. Nós conseguimos um bom reajuste para o motorista júnior, que a gente acabou com ele, e melhorou o salário deles em 43%, e dos motoristas do BRT, que a gente conseguiu 20%. Os demais foram 10%. Até agora é o melhor acordo de transporte urbano do país, mas longe daquilo que a gente precisa, até para repor os 3 mil motoristas que faltam na cidade do Rio de Janeiro. Sim, bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que cada um fizesse o seu encerramento, mas eu quero deixar aqui com vocês o convite para nós voltarmos a esse assunto, porque, como bem falou o Cossenza, não dá. A gente pode ficar 5 horas aqui conversando que não vai esgotar esse assunto. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos aí para nós entrarmos em contato ainda hoje, para a gente remarcar uma nova data que eu vou anunciar aqui também para os ouvintes oportunamente, tá bom? Tereza, você aqui. Bom, como eu disse no início, a postura do Rio como vamos é... na batalha pela melhoria da qualidade de vida na cidade, é disseminar essas informações. A cidade precisa saber o que está acontecendo. Esse número de vítimas, essa questão que afeta o trabalhador motorista. E quais são os espaços de discussão que se tem para isso? Essa é uma rádio. Agora, quando a gente chama daquela coisa de governança, quais são os espaços para discussão e para encaminhamento destas questões? É uma questão, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Mobilidade afeta a região metropolitana como um todo. Então, é um outro tema. E os atores que devem trabalhar a questão? Quem é que deve estar se preocupando com isso? É o setor privado? Sim. Todos têm responsabilidade de alguma forma. É o setor privado? Tem muita responsabilidade. É o governo? Tem muita responsabilidade com isso. É a população? É a população. É a população também, que é o motorista do carro que para no cruzamento e fecha aquele trânsito todo. É os trabalhadores e a sociedade como um todo? Somos nós todos que temos responsabilidades a ver com isso. Foi levantada aqui pelo procurador uma questão que o Rio Como Vamos discutiu em grupos técnicos que andou promovendo, que é a questão da integração dos diversos modais. Como é que faz a integração das barcas, a integração do metrô? Quando é que nós vamos ter o plano diretor de mobilidade urbana, da intermodalidade, que leve, né? Que leve a essa integração entre os diferentes modais. Eu acho que queria dar parabéns à Rádio Nacional de levantar essa questão e dizer que o Rio Como Vamos continua cobrando. Bom, e o Rio Como Vamos, você acessa riocomovamos.org.br para ter mais informações e até para entrar em contato. Gostaria da intervenção final do Sebastião José da Silva, que é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus aqui da cidade do Rio. Obrigado, Luiz Augusto, pela oportunidade, e gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, me dirigir aos ouvintes dizendo o seguinte: a nossa categoria, os nossos trabalhadores, atravesso nesse mês de abril agora, o que a gente está chamando de abril negro do transporte urbano de passageiro, com alguns acidentes, alguns eventos desgastantes para todos nós, mas nós gostaríamos de deixar aqui uma mensagem. Essa categoria, ela não é diferente das demais categorias. Nós temos bons e maus profissionais em todas as categorias. O que ocorre é que nós pela nossa atividade, a gente está mais exposto e aqueles que cometem os erros aparecem muito mais do que aqueles que não cometem. Eu dei até um exemplo. Outro dia ficou uma repórter na Central do Brasil com a câmera, passou 53 ônibus, eu estava ao lado dela, passou 53 ônibus. Não avançou o sinal, foi o que foi para a telinha, foi o que avançou o sinal. Então é evidente que nós estamos expostos, mas nós estamos fazendo um trabalho de educação com o nosso motorista, pedindo a ele a compreensão e dizendo a ele, não cumpra aquela determinação da empresa absurda. Carrega os estudantes, os idosos e se houver punição, procure o sindicato na rua Álvaro Alvim, 37, no terceiro andar, que nós estamos lá para te defender. Álvaro Alvim, para a ordem absurdo. Álvaro Alvim, número 37, terceiro andar, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Lugar fácil de chegar, né? Qualquer fácil motorista chegar. Sabe chegar lá, tocador também. Tá certo, Sebastião, muito obrigado. Agora o Cossenza, fala você aí. Bom, agradecer o convite, estamos aí à disposição e dizer que esse tema, quando eu falei dos 5 horas, é para começar o debate, porque é o grande problema hoje que o cidadão... Isso, na verdade, devia ser um problema permanente, né? Permanente, isso é questão permanente. De mobilidade urbana, transporte coletivo de passageiros, essa coisa tinha que ser um problema permanente. O que aconteceu essa semana com ônibus, acontece de todo dia com trens, e infelizmente as concessões, as pessoas vêm aqui, faz-se a privatização, e eu não vou discutir privatização aqui, mas as pessoas fazem, aí passa o controle da empresa, destrói a empresa e passa para outro controlador. Está aí o caso da própria Supervia, que hoje tem um novo administrador, mas foi abandonada mais de 10 anos, abandonou-se a manutenção. Está aí a questão da própria Light, saindo da questão do transporte público, também abandonou uma empresa francesa, estatal francesa, compra uma estatal brasileira e destrói essa estatal brasileira, e aconteceu o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que tem que haver fiscalização, a gente precisa de todos os modos de transporte. Está aí o Dom Pedro, foi o primeiro a fazer a integração, que saía da Praça Maior de barco, pegava o trem, depois subia, ia de barco, pegava o trem, subia lá para depois de carruagem, ia lá para Petrópolis. Então, eu acho que é isso mesmo. Agora, a gente precisa de todos os modos de transporte, mas cada um tem seu espaço, cada um tem que ser no local certo. É isso que a gente lá discute. Legal. Esse é Luiz Antônio Cossenza, engenheiro da Divisão Técnica de Transportes e Logística do Clube de Engenharia, membro do Fórum de Mobilidade Urbana e também do CREA, Rio de Janeiro. Agora a palavra final do João Carlos Teixeira, Procurador Regional do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Bom, agradecendo primeiramente o convite feito pela Rádio Nacional, né, a importância de discutir esse assunto e informar que o Ministério Público do Trabalho, quer dizer, está à disposição da classe, da sociedade e da classe trabalhadora. Tá, denúncias podem ser feitas pelo site da Procuradoria, que é www.prt1.mpt.gov.br. E informar que o Ministério Público existe vários inquéritos e ações judiciais em face das empresas de ônibus. A grande maioria, se não me engano, eu não trouxe dados aqui para isso, porque o convite chegou muito em cima para fazer qualquer levantamento. Mas nós temos várias ações e o sindicato sempre pôde contar conosco, seja o anterior, seja todo sindicato é bem recebido. O Ministério Público procura fazer uma parceria muito grande com os sindicatos trabalhadores para a defesa dos interesses do trabalhador e da ordem jurídica trabalhista. Então, gostaria só de informar que essa questão vai ser... O inquérito está em curso, né, da questão da dupla função. Acho que é possível chegar à conclusão do inquérito sem ajuizamento de ação, porque a jurisprudência não nos é muito favorável com relação a esse tema. O Sebastião sabe. Legal. Muito bem disso. Ok, esse foi o João Carlos Teixeira, Procurador Regional do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos terminando o tema livre aqui, mas voltando, fazendo o alerta de que voltaremos a esse assunto, vamos entrar em contato com vocês para renovar o convite, para nós voltarmos aqui a discutir mais essa questão. O tema livre fica por aqui, um ótimo dia para você. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.